0027 no 5, chama Centro Recife. A frequência 1288. Alternado 260. 7-1288, alterno 260, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, Web 6747, está no portão 5 para posto de estacionamento. Livre, reporte pronto para o táxi, né? 747. Livre, vai reportar para o táxi, 47. Prossiga. Está na posição 2, espera um pouquinho. Ok, assim que o Webjet passar a cauda, se já acordarem com a equipe de solo, assim que a aeronave passar a cauda, você pode executar e informar táxi 9084. Então, a posição sai da aeronave na reta guarda, tem que fazer o estacionamento voo 9084. Correto. Salvador, RNA 6193, informação alfa, contesta 3200 aerolíneo. 3, chame a torre em 118 decimal 6. Eu também, obrigado. Torre do aeroporto 9084, o objeto já passou ou ainda não passou? Não, ele vai passar. Ele está ali no através do 5, vai passar a cauda, que está fechado ali o trecho entre a Juliette ainda. Assim que ele passar a cauda, o senhor pode executar. Oi, Salvador, René 6303, informação alfa, cópia 380 Guarulhos. Sente, chegou a gente, copia um minuto, 6303. Guarda, 6303. Chamador 24, acione identificação. Na proa de Amanta, desce para o 050. Chega da mão. 050, 6224. Para o táxi web 6747, está com 172 a bordo, 2 horas e 5, alternando o galeão. Está livre até o ponto de espera da Nanjera, pose pronto para decolagem web 6747. Só confirmando a corrigida, a nossa autonomia é 4 horas e 5. 4 horas e 5, sente. Vai iniciar o 6747. Meia 3-1-3, pronto, cópia? Pronto, cópia, 6-3-1-3. Temos pré-autorizado 3-6-0 Guarulhos, aceita? Aceita, 3-6-0. Guarulhos 3-6-0, na Torre Zulu 2-1, decola no 0 com curva direita, saída da Arbor, após a left, onde intercepta a Torre Zulu 2-1, frequência do controle 1-2-0-8, seu transponder 5-5-2-2, 6-3-1-3. 3-0-3-6-0 Guarulhos, saída Arbor, após direto Alefa. Eu perdo o 2-1-1-2-0-8, controle 5-5-2-2, transponder 6-3-1-3. Correto, informe, pronto para push. Informará 6-3-1-3. Espera da 106747. Autorizado alinhar e decolar, 80 graus, 1296747. Autorizado alinhar e decolar da 106747. Pode confirmar o vento, 10347? 80 graus, 1296. Muito obrigado. Nada. Jet 6747, decolou os 43, chama agora o controle 1208, uma boa noite. 208, boa noite. Controle Web 6747. Jet 6747, contato radar, sobe para o 360, vigilância. Central 360, 6747. Controle Salvador, boa noite. Golo 076, informação Alfa. Está cruzando 65 para 150. Golo 076, identifique, desça para o 050, chegada Mari. Ok, solicita a Duna, se possível. Ciente. Foi o Golo 904, pronto para o táxi com 166 a bordo, dormindo 3h30. Alternativa vai ser recebida. Livre táxi, acuse pronto para decolagem. Gol 9084. Livre vai aportar, 9084. 050, autorizado, senhor. 050, autorizadora? Negativo. Nome 224, livre descida para 2000 pés, ajuste 1013. 2000, ajuste padrão, 6224. Controle Salvador, muito boa noite. Trip 5595, informação alfa. Trip 5595, aciona identificação, mantenha nível 140 na proa de bom, fecha milhão de descida. 140 na proa de bom, chamará para a descida 3555. Se possível, solicita o apelo. Sente. Tá pronto, voo 9084. Livre alinhar e decolar, 90 graus, 12 nós, 9084. Alinha e decola, pistão no zero, voo 9084. Salvador, ajude 4209. 4209. Vou deixar Alfa, pronto, cota para conquista. Gente, Confins 300. 300 Confins. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, depois voo direto Bridge, onde intercepta a Pesulu no meia. Frequência do controle 120, 1208 é o controle, 1208 controle, a torre em 18612, seu transponder 5533, azul 4209. Bem, disponibilizado com 15300, pista é 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5533, azul 4209. Correto, para o acionamento já chamo direto a torre em 18612, 4209. Chamarei a torre, 18,5, azul 4209. 9084. 9284. boa noite, Altan 3305, informação Alfa para a cópia Recife. 3178 transfer, informação Alfa, passo 210 para 150. Boa noite, Tan 3178, acione identificação, desça ao 060, chegada a Mare. 060 na Mare, 3178. 5531, Tan 3305. Sente autorizado 330 pelo Whisky 58, primeira curva à direita da 10, o Caracaju a saída, 1208, controle 5531, responda, 3305. Só corrigindo a primeira curva à esquerda, aqui primeira curva à esquerda para o perfil da saída PUCA. Sente primeira curva à esquerda para o perfil da saída PUCA para o TAN 3305. Tome pronto para puxar. Chamará 3305. O 9084 do Colosso 49, chame o controle 1208, uma boa noite. Controle agora 1208, obrigado, seu bom serviço. Finalmente. Oi, Salvador, gol 9084 de Colosso, sua escuta. Momo, curti. Gol 9084, contato radar, sobe para o nível de voo 370, tem 39. 370, 9084. Estabilizado o localizador, Xané 6224. Xané 6224, final, torre 18 decimal 6. 18:6, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite. O Xané 6224, estabilizado na final visual da 10. 6224, tem um tráfego à vista, informe com o chefe de trem, 80 graus, com 1-09-6224. 288-2000, boa noite. Boa noite. Boa noite. No 076, autorizada a descida para o nível para 2.000 pés. O ajuste no 0 no 3. 2.013, vou no 076. 3178, desce e mantém o 050. 050 para 3178. Salvador, 3305-07, puxa a chama. Livre, reporte táxi 3305. Pode parar. 5595 no ponto ideal de descida. Tipo 5595, desça para 4000 pés, ajuste 1013. 4000 pés, 1013, trip 5595. Canerme 224, solo 56, libera direita, táxi Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio, 6224. Ok, vai liberar a direita, na autorizado táxi Alfa, Juliette, reportará adiante, 6224. Ok, reporte antes do Juliette, seu portão a princípio está ocupado, vou verificar com o infraero qual será o novo. Ok, reportar antes do Juliette, então, 6224. Gol 904, chama Centro Recife, runo 2545, alterno 2685. 12545, alterno 2685, gol 9084, obrigado, bom trabalho. Para o táxi, o TAN 3305, POP de 102, alterna Natal com 3 horas e 20 autonomia. Livre táxi para o ponto de espera da 10 via Índia e Alfa, cruze pronto para decolagem, TAN 3305. Via Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, encontrará pronto para decolagem, TAN 3305. O Chanel 6224 deverá manter posição antes do Juliette. A aeronave está no portão 1, está prestes a iniciar pushback e a infraero diz que vai aguardar a saída da mesma. Será este o seu portão, ok? Ok, agora então na Juliette, 6224. Para o pushback, na minha posição 013, coordena com a equipe de solo, vai passar a caldo do Airbus da TAN, que está taxiando para o ponto de espera dando 0. Após o mesmo, você pode efetuar o push e informar táxi, 013, no 3. Ok, após o TAN, inicia no 01, na Xenia, 013, no 3. Mizuno 78, desça para 2000 pés, autorizada final no zero. 2000 autorizado, ele é. No 076, final, torre 186. 186, boa noite.